no domingo vai acontecer então a quarta jornada da Série C do Campeonato Nacional. Quais as expectativas para este jogo com o Oliveira frente ao Alverca? As expectativas têm que ser a conquista dos três pontos. É por isso que nós trabalhamos outra semana. Jogamos contra um concorrente direto no nosso departamento de manutenção, em que o objetivo só pode ser um dos três pontos, e é por isso que nós vamos trabalhar dentro do campo para poder conquistar os três pontos. E ainda só estamos na quarta jornada, mas o Oliveira está acima da linha da despromoção, o que quer dizer que o objetivo da manutenção está a ser conseguido para já. Sim, podemos dizer que sim. A classificação neste momento não conta muito, porque também estamos no início, como é lógico, mas dá-nos alento para que os jogadores também tenham confiança no trabalho que estão a desenvolver. Os resultados também estão a aparecer para que o trabalho também seja reconhecido. Resta-nos continuar a trabalhar para que consigamos o nosso objetivo mais cedo possível. E já estudaram o adversário? Já têm táticas específicas para este domingo? Sim. Conseguimos através, pronto, temos uma aplicação que todos os clubes têm acesso a isso, também dá-nos mais ferramentas para nós podermos trabalhar o adversário. Temos a lição bem estudada, agora domingo, os meus jogadores têm que pôr em prática para que os três pontos estejam mais próximos de conseguir conquistar.